poder, quem tem? O poder, quem quer? O poder, quem tem? O poder, de quem é? O rap é nosso, então nem vem desvirtuar. Sempre aparece um bico querendo tumultuar. Se engendrar ou ficar de longe falando mal. Rotular ou julgar dizendo que é marginal. Seca por lá, deixa eu cuidar do que é meu. Que traz de volta uma cota do que meu povo perdeu. Que a resistência, inteligência da rua em forma de rima. Que ensina, volta por cima. Relata violência, mas bater na mesma tecla não vai solucionar. Tem que pensar bem pra revolucionar. É ensinamento e entretenimento. Rap é isso quando é feito por quem tem talento. Parte de um movimento de mudança. A voz e a trilha sonora de quem acredita na esperança. Pra mim, pra nós, pra quem ama o rap é esse. Já dizia o poeta, o rap é compromisso. É tudo nosso, então nem vem querer se esquecer. É tudo nosso, então a gente tem que cuidar. É tudo nosso e nunca vai deixar de ser. É tudo nosso, irmão. Então cê quer o quê? É tudo nosso, então nem vem querer se esquecer. É tudo nosso, então a gente tem que cuidar. É tudo nosso e nunca vai deixar de ser. É tudo nosso, irmão. Então cê quer o quê? A rua ensina o bem e o mal que cê quer aprender. Rap do bem e do mal que cê tem pra dizer. Eu só espero que seja relevante, porque se for besteira eu já ouvi o bastante. Então basta, vê se não gasta meu tempo. Já tem muito cara pra servir de mau exemplo. E nem tem por que ficar dando ibope pro bando de pé de break que atrasa o hip hop, moleque de apartamento. Fique de vó, vem me dizer que tem talento. Ah, tem dó, se tem coragem vem pra cá. Vem pra ver como é bom. Vem pra ver como é de perto, onde é o berço do som. Sem um terço do dom, quer saber como faz? Só quem é, só quem tem pra aprender, corre atrás. Eu corri pra aprender um pouquinho pelo menos. Cê quer ser MC, mas cê não tá entendendo. É tudo nosso, então nem vem querer se esquecer. É tudo nosso, então a gente tem que cuidar. É tudo nosso e nunca vai deixar de ser. É tudo nosso, irmão. Então cê quer o quê? É tudo nosso, então nem vem querer se esquecer. É tudo nosso, então a gente tem que cuidar. É tudo nosso e nunca vai deixar de ser. É tudo nosso, irmão. Então cê quer o quê? É tudo nosso. Então, você quer o quê?